1.75, onda média 880 kHz. ZYE521, onda curta de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, onda curta 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696, 100,9 MHz. Frequência modulada. Emissoras da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A mais poderosa emissora de Minas. Esse telefone do amor, do carinho, do respeito. Esse telefone... Disque Toque.